a tua Shekinah, Senhor. Os levitas juntamente com os sacerdotes tocando as trombetas. E eles cantavam e diziam: Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. E sucedeu que a casa do Senhor se encheu de fumaça, se encheu da Shekinah de Deus. Oh Deus, faz de novo, Senhor, os nossos dias. Enche as nossas casas, enche as nossas igrejas com a tua glória, Deus. Nossas vidas da glória dele. Ele derrame sobre as nossas vidas o Espírito Santo, nos enchendo. Levante as suas mãos, levante a sua voz, comece a clamar ao Senhor pela glória dele. Oh Jesus, não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. O Espírito Santo agora não é o privilégio de alguns, mas ele disse que derramaria sobre toda a carne, sobre os servos, sobre os filhos. E agora nós temos o privilégio de ter o Espírito Santo selado nas nossas vidas. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé, tamanho é seu poder, é sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Derrama teu Espírito sobre nós. Não conseguiremos ficar de pé. Seu poder é sobre nós. Derrama teu Espírito, Espírito Santo. poder.